trazendo mais um ano, amor. A tristeza e na dor sempre esteve ao meu lado. Sei que o seu sonho sempre foi o casamento. Te enrolando tanto tempo, mas continuo apaixonado. Tô ligando pra dizer que não vivo sem você. É um anjo que Deus me mandou. Não vejo se adivinhar, vai ter que acertar onde eu estou. Eu tô na igreja, te esperando em cima do altar. Não demore muito pra chegar, depressa tá passando o tempo. Eu tô na igreja, convidei a morte. Dizer que não vivo sem você. É um anjo que Deus me mandou. Não deixo se adivinhar, vai ter que acertar onde eu estou. Eu tô na igreja, te esperando em cima do altar. Não demore muito pra chegar, depressa tá passando o tempo. Eu tô na igreja, convidei a morte. Sertaneja, número 13. Faz tempo que eu não vejo mais seus olhos me olhando. Que eu não sinto mais seu coração me amando. Eu não sei até que ponto eu posso suportar o seu jeito diferente, dia a dia castigando o sonho. Foi virando pesadelo nossas juras de amor. De repente se quebrou. E agora? E agora? Onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não entendeu. E se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver de solidão. O seu jeito diferente, dia a dia castigando o sonho. Foi virando pesadelo nossas juras de amor. De repente se quebrou. E agora? E agora? Onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não entendeu. E se for embora, leva meu coração.

www.targetw.com e viva o mundo Target. Lembrei desse sentimento gritando dentro de nós. Éramos todos meninos, em cada um vivia uma paixão, como na cena de um filme. Vencemos pesadelos enfrentando os dragões, criados por nossos medos, fruto da imaginação. De frente a uma nova era, na onda de uma canção, nós construímos a história, mente, alma e coração. Long live the walls we crashed through. This feeling, I passed the pictures around of all the years that we stood there on the sidelines, wishing for right now. We are the kings and the queens. You trade your baseball cap for a crown when they gave us our trophies. With you, long, long live the war.